Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Meu nome é Max Sussar e está começando mais um Feito Música. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o Feito Música é um programa onde a gente conversa sobre processos musicais com convidados. E hoje a gente tem a alegria de conversar com o Morris, também conhecido como Dr. Morris. Ele lançou seu último álbum agora em 2020, que se chama Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. É um disco extremamente interessante, onde o trabalho profundo com a palavra se encontra com sonoridades melódicas, elétricas e poéticas. Nas palavras do compositor e pianista Arthur de Farias, Morris e sua turma armaram uma teia bastante original nesse disco. O que você ouve quase o tempo todo são quatro vozes em contraponto. A voz propriamente dita, o baixo e as duas guitarras. E em cima dessa base, o Morris não quer te ganhar no grito. É um disco do Morris, dessa pessoa, um cara do encontro, não da fricção. Por isso, o álbum todo joga com o silêncio e a delicadeza. Mesmo quando grita palavras de ordem num megafone imaginário, ainda que sem nunca deixar de ser contundente. Vamos agora, então, escutar a primeira faixa do disco Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, intitulada Um Dia Lindo Pra Morrer. Quem vem lá, quem vem lá, quem vem vindo, quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, quem vem vindo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Vai gravar isso aí. Estamos de volta agora ao vivo com Morris. Morris, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui no Feito Música. Eu que agradeço. Estão me escutando bem aí? Estou te escutando um pouco baixinho. Deixa eu ver se eu aumento um pouco o seu som aqui. Fala um pouco pra gente, Morris. Alô, som? Eita, nós. Vou aumentar aqui a minha entrada. Melhora assim um pouquinho? Eu acho que agora melhorou um pouco. Se o som estiver muito baixo, por favor, ouvintes, queridos ouvintes, avisem a gente, mande uma mensagem. Eu tô no máximo aqui na minha... Ó, tá até... já tá batendo até o zero aqui. Então, vamos lá que deve estar tudo certo. Como é que você tá, Morris? Tudo certo nessa pandemia? Certo, tudo indo. Ah, estamos indo, né? Cada dia tem suas horas, né, na pandemia. Né? Cada hora tem seu minuto, seus minutos, mas eu diria que, em geral, tá tudo indo bem, hein? Eu não posso reclamar, assim, eu estou numa situação privilegiada, eu pude ficar isolado no tempo que eu precisei ficar, o quanto eu preciso ficar isolado, né? O meu filho consegue fazer aula pela internet, eu acabei fazendo alguns trabalhos também, né, de trilha sonora para teatro, consegui lançar o meu disco, foi uma coisa muito doida. E tudo aconteceu dentro dessa pandemia, né? Sim, que loucura. Então, já aproveitando que você já falou de disco, de lançamento, vamos voltar um pouco na conversa. E eu queria te perguntar, Morris, como é o seu processo de composição? Pois é, eu diria que o meu processo de composição é uma pergunta que eu faço para mim mesmo sempre. É muito curioso. Quando eu escuto, eu mando uma música, por exemplo, para o Rômulo Frois. Aí ele, tipo, 4 horas depois, já manda uma letra super pronta. E eu não tenho essa agilidade. Às vezes acontece, né? Então, porque assim, é importante dizer uma coisa. Como eu trabalho muito com teatro, com trilha sonora, existe uma coisa que é compor uma coisa pela encomenda. Eu sou muito rápido para compor uma coisa pela encomenda. Como eu sou muito rápido para produzir uma coisa pela encomenda. O meu trabalho autoral, ele nunca teve essa mesma agilidade. Ele sempre foi um pouco mais lento, né? Um pouco mais maturado. Então, normalmente, eu tenho uma ideia, eu anoto alguma coisa, ou eu estou tocando um violão, aí eu encontro, eu faço uma harmonia, né? Uma sequência de acordes que me interessa, com uma levada, e vou cantando alguma coisa no meio e gravo isso. E aí, isso às vezes pode ficar estacionado ali. Se eu te disser que tem música nesse disco que eu compus há 17 anos atrás. Uau! Melodia. E que aí, no processo, eu peguei essa melodia e falei, mano, coloca uma letra aí. E aí, de repente, ficou completamente novo o negócio e veio uma música. Então, assim, eu não tenho eu não tenho uma forma única de compor. Mas eu confesso que depois de ter feito o disco, de ter voltado 10 anos, porque meu primeiro disco tinha mais de 10 anos, o Dr. Morris e os Vivos 5, quando eu ainda carregava esse alcunha do doutor. Então, passado esses 10 anos, depois desse processo, que tem mais ou menos um ano e meio, na verdade, um ano e meio, quase dois do disco, eu passei a compor mais rápido. Eu acho que eu também consegui... Enfim. Acho que eu estou enxergando com mais naturalidade fazer música autoral. Não está tendo mais aquele peso da obra de arte, aquela ambição de ser escutado pelo planeta. Talvez a maturidade, o próprio tempo, as dificuldades tenham de alguma maneira amaciado esse desejo um pouco duro, né? Isso Inclemente. É uma mudança interessante no processo, né? Talvez um caminho que não passa mais tanto por uma autocrítica, né? Não sei, ou talvez uma expectativa da obra que você está trabalhando, né? A autocrítica eu não diria, porque eu acho que eu sou bastante, bastante exigente comigo mesmo, né? E eu comecei a ouvir música muito antes de tocar, muito, mas muito antes mesmo, assim. Eu fui começar a tocar aos 24, e eu já tinha dado... Putz, tinha passado por toda a coisa mais juvenil do rock and roll, do reggae, já tinha entrado no jazz profundamente, sabe? Já ouvia MPB, já era apaixonado pelo João Gilberto, decidi tocar instrumento. Então a régua ficou muito alta para mim. E isso, de alguma maneira, foi um pouco difícil no meu processo. Eu não tive tempo de errar, assim, sabe? É tudo uma questão psicológica minha, né? Eu podia ter passado por tudo que eu passei com muito mais tranquilidade. Não que eu seja um neurótico, quer dizer, sou um pouco neurótico, como todos nós. Como todos nós. E o trabalho com a canção, Morris? Como é que foi esse processo, o início desse processo do trabalho com a palavra e o som da palavra? E isso se entrando no seu processo de composição das músicas, como é que foi isso? Então, eu acho assim, eu sou um músico, apesar de ter da minha obra, talvez, instrumental, ser muito maior do que minha obra cancioneira, por causa do meu trabalho como trilha sonora em teatro, eu sou um cara do teatro, né? A minha mulher é atriz, meus amigos, muitos são de teatro, então, assim, eu vivo nesse ambiente. Claro que eu compus canções para o teatro, mas, basicamente, eu compus trilhas, né? O Caco mesmo, eu conheço o Caco há muito tempo, o Caco viu meu primeiro disco ali atrás, mas eu conheço, por exemplo, o Caco de trilhas, ele viu eu trabalhando com trilhas. Então, assim, só que assim, a matriz do meu desejo, assim, do meu tesão por fazer música, a força primal de eu me tornar um artista músico foi ser cantor-compositor. O meu sonho era ser o Gilberto Gil, basicamente o Gilberto Gil, o João Bosco, Caetano Veloso e o João Gilberto, né? Realmente então, aí ficou difícil para o jovem Morris com essa... ficou, na verdade, ficou impossível, né? Você sabe que o John Lennon, ele fala uma coisa incrível, ele fala assim, eu fiquei tentando imitar tanto o Elvis Presley que eu virei o John Lennon. Para saudar os 80 anos do jovem John Lennon. Então eu acho que a canção veio antes de tudo. A canção veio antes de tudo. Né? E com o tempo eu fui me preocupando muito com a sonoridade da palavra, com a junção da palavra com a melodia, a coisa da boca, da embocadura, de quando você canta e quando o negócio é liso, quando não é liso, e as experimentações fora disso, que às vezes interessa você fazer um trabalho onde de fato você subverta essa você transgrida mesmo, então eu quero que a boca entorta mesmo, que a boca entorte, né? Então, tudo isso eu fui construindo ao longo desses 25 anos, né? De tocador de música, de violão e de cantar. E aí tá resultando nesse disco, eu tô super satisfeito com esse disco. Então, acho vamos conversar um pouco agora sobre o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Como é que foi... Essa etapa, assim, que você falou que tem composições que são de alguns anos atrás e outras que você fez agora, eu sei, li por aí, me preparando para esse momento de agora, sobre um impulso que você teve a partir da exposição do Ai Weiwei, que teve lá na Oca. Conta pra gente um pouco sobre todo esse processo desse disco novo. Eu tinha para mim que eu não ia mais fazer discos autorais, sabe? Eu achava que eu tinha feito as pazes com o teatro, eu estava feliz fazendo meu trabalho, eu estava criando pra caramba, trabalhando com grupos importantes do Brasil, com diretores muito interessantes, aprendendo para caramba, aprendendo não só música, né? Aprendendo literatura, aprendendo dramaturgia, sempre muito ligado na estética visual também, no cenário, figurino, interpretação. Eu estava vivendo isso, eu estava curtindo. Mas, muito devagarinho, eu continuava compondo minhas canções, minhas músicas. E em 2018, eu desci ao Ibirapuera com a minha bike para ver a exposição do Ai Weiwei. E foi um impacto muito, muito importante, muito violento em mim. E aí eu acabei fazendo mais 3 visitas, eu fui 4 vezes nessa exposição, e dessa exposição, quando eu vi essa exposição, e quando eu vi a contundência daquelas obras, né, e aquelas obras, elas tinham um valor artístico para mim verdadeiro, assim, me comoviam como arte, ao mesmo tempo tinham elas tinham uma manifestação, digamos assim, uma manifestação incisiva, né? Ele estava falando dos refugiados, ele estava falando do problema ambiental, ele estava falando da questão do dinheiro, estava falando do autoritarismo na China, estava questionando as artes também, quando ele derruba aqueles vasos, né, da dinastia Ming. Aquilo me deixou muito tocado. E aquilo, de alguma maneira, e com o Brasil vivendo aquele negócio pós-impeachment em 2016, o Bolsonaro já começando a querer ser eleito, então para mim foi tudo muito forte, porque eu também estava, a gente estava vivendo como todas as pessoas do campo progressista, a gente estava muito perdido, muito abalado, e aquilo para mim foi um estalo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um disco de música de protesto. E comecei a fazer o disco de música de protesto. E aí, alguns meses antes, eu tinha mandado uma música para o Rômulo Frois. Eu tinha feito uma melodia. Parira, panana, parira, param. E toda vez que eu tocava ela no violão, tinha uma harmoniazinha um pouco que caminhava assim, as vozes, eu pensava, eu ficava ouvindo a voz do Rômulo Frois, que é um artista que eu admiro muito e que eu já tinha, eu tinha tido um contato com ele em 2011. A gente saiu algumas vezes, a gente compôs uma canção juntos e a gente não se encontrou mais, né? Ele acabou casando com a Alice Coutinho, que tinha trabalhado comigo na Barracão durante um tempo. Depois eles até escreveram A Mulher do Fim do Mundo, entre outras canções maravilhosas. Tenho canção com a Alice, eu e a Alice no disco. Então, quando eu mandei essa música para o Rômulo, eu tive que criar uma coragem. Foi uma coisa difícil para mim mandar essa música para ele. Eu estava muito amarrado, sabe? E para mim, o Rômulo, o Rodrigo Campos, que eu tive banda com o Rodrigo Campos, puta, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, eu já fazia som com o Rodrigo Campos, quando ele chegou. Só que a gente estava super separado. E, de alguma maneira, essas pessoas que, entre aspas, começaram um pouco comigo, tinham chegado num lugar dentro da canção que eu não fui para aquele lugar, eu fiquei no teatro. Então, para mim, eu tinha eles até como uma certa idolatria, né? E quando o Rômulo me devolveu essa letra do Ia, dessa canção, foi muito legal, assim, foi muito, muito forte, assim, foi uma coisa muito generosa da parte dele, assim. Eu falei, poxa, peraí, eu acho que eu estou viajando, não tem que idolatrar ninguém, esses caras, eles são meus amigos, eles são meus colegas, aspas, tá? Agora estão se tornando amigos, mas são meus colegas, o Rodrigo era meu amigo mesmo, são meus colegas. E isso foi muito bom, porque aí quando eu comecei a fazer essas canções, que eu fiz A Pátria Bipolar, eu fiz algumas, Boia de Pedra, essas duas estão no disco, fora outras duas ou três que não estavam no disco. Eu convidei o Rômulo para ele ouvir as minhas músicas, dizendo para ele que eu queria fazer um disco. E foi ótimo, porque foi tudo muito simples, foi tudo muito fácil. Sabe, a gente ouviu as músicas, ele falou, Morris, vamos devagar, esquece esse nome Pátria Bipolar, eu acho importante, guarda esse negócio do Ai Weiwei, vamos viver um pouco mais essa história desse disco, vamos ver se ele nos leva para outros lugares, e fomos para outros lugares. Porque eu acabei compondo outras letras, outras músicas, ele me colocou em contato com outros compositores, né, com o Clima, o César Lacedo já tinha feito uma música com ele, sabe, o reencontro com o Rodrigo, que foi incrível, parecia que a gente tinha... Foi muito legal, porque eu sei que a gente estava conversando um dia, aí a gente falou, nossa, Morris, foi muito louco, né? Porque quando a gente começou a se encontrar para ensaiar, não parecia que tinha 14 anos que a gente não se via. Parecia que a gente tinha se visto, tipo, duas semanas atrás. Isso foi muito legal. E esse foi o processo. Aí o Ai Weiwei, ele é muito importante dentro do disco, porque talvez ele tenha feito... Ele foi a grande... mais do que a inspiração para essas canções, que são muito legais, eu gosto muito, importantes no processo do disco, ele me foi combustível para fazer o disco. Que bacana, que massa. Vamos ouvir, então, alguma dessas músicas que você comentou agora? Qual delas você indica? Acho que a gente tinha que ouvir o Pátria Bipolar. Vamos escutar então agora Pátria Bipolar, que é a nona faixa do disco Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Pátria Bipolar, esquizofrênica nação, rede social, circo de horror, a sedução. Tragédia, perversão, pátria bipolar, esquizofrênica nação, rede social, circo de horror, a sedução. Essa tragédia, perversão, é um artista ver na miséria uma grande beleza, goza diante da obra, lágrima redentora. Bipolar, incestuosa relação, alegria e dor. Minha canção tem, minha canção. Os indígenas, aqueles que habitavam a oca original, os paus mortos moldados em bronze, e os naturais das terras africanas, que são naturais daqui também, no plástico preto do bote inflado negreiro dos refugiados, e as crianças mortas na China, no mar de vigas de ferro das escolas de tofu destruídas no terremoto. Ah, esse chinês, seu próprio sofrimento e indignação transcendidos em fina porcelana imperial. A arte, a arte, a arte, a arte, a dor. Nesse nosso eterno novembro gelado, em que caem viadutos, estouram barragens, matamos rios, queimamos museus, atiramos em Marielle, secamos reservatórios, elegemos um apologista da tortura, sigo o rastro dos olhos puxados dos chinesinhos de cá, os tais ameríndios, caminhando pelas ruas cheias de garças e urubus de Belém do Pará. No caminho, a sucessão de montanhas de lixo de um povo que tenta refazer os aterros do passado, quando o lixo era duro e irante, resultou uma paisagem como a do chinês da oca de cimento, uma obra de arte de horror e maravilhamento. Um escritor norte-americano assim falava dos aviões da Guerra Civil Espanhola: são terríveis, mas lindos. E passando essa cordilheira de dejetos, música e urubus no coração da floresta, seguimos transcendendo a natureza da terra e seus seres numa usina de cimento, ração bovina e valas comuns. 2018, novembro, eu e a arte. Pátria bipolar, incestuosa relação. Essa foi Pátria Bipolar, do disco Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. E estávamos conversando aqui, eu e Morris, enquanto a música tocava, sobre a produção do disco, que foi feito pelo Rômulo Frois, e esse tempo esse momento de gravação no estúdio. E conta um pouco pra gente, Morris, como é que foi esse processo agora de dentro do estúdio, né? Então, na real, o que aconteceu foi que, como eu fui apresentando as músicas para o Rômulo, ele foi ficando animado com a coisa do meu violão e do meu canto. E ele teve a ideia de falar, teve a ideia de chamar dois guitarristas para a gente fazer um trio. Eu faço o violão com harmonia e canto, e aí duas guitarras fazendo uma costura de contrapontos. Tá? Esse formato, na verdade, o Rodrigo e o Kiko de Nucci, eles sacramentaram esse formato, radicalizaram esse formato no disco da Elza Soares, nos dois discos da Elza, no disco da Jussara Marçal, no Encarnado. Sim. O Passo mesmo Torto também, no né? Passo Torto, exatamente. Só que a diferença é que agora a gente não teria o Kiko, o Caco é ótimo, não teria o Kiko. A gente teria o Allen Alencar, que é um guitarrista sergipano, que radicalizado há muito tempo, radicado aqui em São Paulo há muito tempo. E, bom, a costura também aconteceu de um jeito mais interessante, no sentido, não mais interessante, diferente, até um pouco por causa da formação do Allen. O Allen tem uma formação bem indie, rock mesmo, né? Apesar dele fazer qualquer coisa, ele tem essa formação. Então, de alguma maneira, a conversa ficou um pouco diferente com o Rodrigo e comigo no meio. Então a gente levantou o disco inteiro desse jeito. Todas as canções foram levantadas assim. Acho que uma canção a gente levantou no estúdio, todo mundo junto. Todas as canções foram ensaiadas em trio. Quando a gente chamou o Cabral para fazer e ele ouviu as músicas, ele até perguntou: vocês acham que precisa mesmo? Para mim tá meio bom assim, já pode gravar assim. Só que eu tava querendo que o Forró Bodó ficasse mais intenso. Né? Então a gente levantou primeiro essas canções, aí depois se juntou a nós o Igor Caracas na bateria, o Cabral nos baixos, e por último o Felipe Roseno fez as percussões em cima. Então, digamos assim, que existe uma formação de trio, uma formação de quinteto e depois uma formação de sexteto. Foi muito rápido tudo. A gente alugou o estúdio para ensaiar 5 dias. Na verdade, no terceiro dia a gente já tinha levantado o disco inteiro. Nossa! E aí o quarto dia a gente só pegou um meio período para fazer um geral. E aí na outra semana nós fomos para o estúdio. E no estúdio aconteceu algo similar também. Com muito mais calma, mas também a gente acabou antes do tempo. É que sempre tem coisa para fazer, né? Super legal. A gente gravou praticamente tudo junto. Claro que tem algumas coisas que foram colocadas depois, algumas vozes minhas, alguém aqui ali queria passar alguma outra coisa, mas em geral a gente foi uma gravação ao vivo. Nossa, que loucura. Músicos incríveis, né? Sim, sim, é um time da pesada, né? Que entrou no É um Dream Team. Nossa, com certeza. E você comentou antes, Morris, mas dessa retomada de contato com o Rômulo, que você mandou uma canção sua para ele, uma melodia sua para ele, e ele colocou uma letra, né? Exatamente. Doía. Sim, no Doía. E no seu disco tem várias parcerias, né? Tem com Juliana Perdigão, tem com Clima, que você já citou. E aí eu queria te perguntar sobre esse momento de criação conjunta, né? De composição a quatro mãos, que deve ser diferente com cada pessoa que você faz, né? Mas queria que você falasse um pouco pra gente. Eu não fiz nenhuma composição nesse disco que a gente estivesse numa sala igual eu e Max agora, a gente está no condô, você está lá em casa, a gente abre uma cerveja, começa a fazer um som e de repente já sai uma canção. Isso não aconteceu. Já vivi isso. Peraí que os caras estão gritando aqui na frente, desculpa, me confundiu aqui. Não, mas... Aí o que acontece? Aí, no caso, no meu caso aqui, todas as canções, elas nasceram comigo. Ou eu enviei a melodia, ou eu enviei a letra. Então, por exemplo, Longe da Árvore, eu enviei a letra para Juliana Perdigão, que é inspirada num livro que eu li, numa experiência pessoal. Eu fiz essa letra no meio do show dela. Nossa! o Rômulo falou Morris, a Juliana fez um disco inteiro, né, chamado Folhuda, que ele é um disco todo que ela musicou poemas. E é sensacional. E aí, então, a Juliana é minha amiga. A Juliana Perdigão é demais. Demais, demais. E ela é super gente fina. A gente é amigo há muitos anos. Eu conheço ela desde 2009, desde Belo Horizonte, quando eu fiz muita trilha em Belo Horizonte. Aí eu fui conhecendo gente lá. Aí a gente se encontrou uma noite, encheu a cara, cantamos pra caramba. Então, a gente é amigo há muito tempo. O Rômulo e a Juliana são amicíssimos. Então, por exemplo, para ela e para o Maurício Pereira, vou te falar, Maurício Pereira, Juliana Perdigão e César Lacerda, eu mandei as letras e eles me devolveram as músicas. O Clima, eu mandei música, o Rômulo, eu mandei música, o Rodrigo, eu mandei música. Esses são os parceiros do disco. E algumas músicas eu fiz sozinho, como A Pátria Bipolar, por exemplo. Fiz a letra e a música. Então, assim, esse processo também foi muito legal, porque era uma coisa que eu estava com vontade de... também foi uma coisa que eu tinha uma certa trava, assim, eu ficava um pouquinho amarrado, ficava com uma certa timidez, e eu acho que tem essa coisa, que nem sempre eu consigo fazer as duas coisas juntas. Por exemplo, nesse processo da pandemia, eu fiz muita composição, muita melodia, e tem algumas bem, que eu gosto muito, algumas que eu acho que elas têm relevância para virarem canções de disco, né, e... Então, assim, esse processo foi muito bom para mim também. Foi um processo de foi muito legal, assim, né? Porque, de repente, eu estou no lugar que eu queria estar. E sem fazendo som. Porque, na verdade, não aconteceu nada. Não foi que eu fui ao boteco, encontrei as pessoas. Não, a gente fez... Foi tudo via música mesmo. E a hora do boteco veio a pandemia e fudeu a gente. Você sacou o que aconteceu, mano? Caramba! A hora que a gente ia comemorar, porque tem uma comemoração, você vai fazer shows, você vai tomar cerveja, sabe? A gente super curte cozinhar, a gente tinha o Big, que é o dono do estúdio onde a gente gravou lá o Dá Pra Virada, o Big Rabelo, o grande batera, que tem um estúdio sensacional, ele tem uma área externa lá deliciosa. A gente queria fazer ali uma audição... Vamos comer polvo e fazer gin tônica. Putz, meu, dançou tudo, cara. Foi um processo interrompido, né? Porque eu acho que fazer um álbum é um longo processo, né? Desde as composições, e aí desse processo de arranjos, de ensaios, aí a ida ao estúdio, e ele só se encerra, enfim, nesse... chegando nas pessoas, né, e com lançamento, audição, então foi um processo, talvez não interrompido, né, mas que teve alguma etapa que foi pulada, né. Assim, mas de alguma maneira, assim, eu aproveitei isso, porque, bom, o que a gente faz agora? Porque dançou a Casa de Francisca, dançou Sesc 24, Sesc Sorocaba, dançou, as coisas dançaram, eu tinha, putz, pra quem não fazia show há 10 anos, tava massa, a gente já ia dar um rolezinho simpático, assim, né, só que aí o que aconteceu? Bom, a circunstância é essa, eu lancei as 13 músicas separadas, foram 13 singles, cada single a gente chamava de pedra, né, então são a pedra 1, a pedra 2, a pedra 3, a pedra 4, cada pedra, ela correspondia a uma canção, certo? E não é essa a ordem do disco. O meu filho, o Alê, ele, a parte gráfica, as minhas fotos do disco foram feitas pelo Zé de Holanda, o meu filho pintou pedras, que são escombros que a gente recolheu, ele fez pinturas, né, inspirado nas pinturas rupestres, pinturas relativas a cada canção. Que são as capas dos singles, né, de cada... Exatamente, são as capas. Trabalho muito bonito. É, e muito legal, assim, porque... Então, assim, de alguma maneira, essa coisa de fazer toda semana um lançamento, eu assumi toda a divulgação, sabe? Escolhi listas e listas de jornalistas, atualizei essas listas, mandava toda semana, mandava no WhatsApp, voltei para as redes sociais, que estavam absolutamente quiescentes, estavam dormindo, voltei para o Instagram, parece que é bobagem, mas eu tinha 600... Tenho 1.200 agora. E assim, também foi uma coisa que eu estava decidido a nunca mais mexer com as redes sociais, mas aí depois que eu fiz o disco, eu entendi que eu podia trabalhar, que eu tenho que encontrar nas redes sociais quem curte o meu som. É isso que eu tenho que fazer. Uhum. Eu tenho que... É como se você precisa virtualmente montar a sua cena. Tudo isso é uma coisa que a gente tem horas... Assim, o saldo é positivo, tá? Digamos assim, se, em 80% do tempo eu faço isso com maior astral. Tem 20% do tempo que me dá um certo bode, um certo tédio. Putz, sim, que saco. Eu sou um cara mais velho, eu sou um tiozinho, cara. Tenho 52 anos. Então... Então eu acho que teve essa coisa das pedras, foi muito legal também. Eu acho que é como o Rômulo fala uma coisa legal, Morris, a gente fez um outro disco dentro do disco nesse processo de lançamento. E é uma coisa muito bonita, porque é muito, tem um lado que é muito legal, porque tá como um diário. Se alguém entrar no meu, na minha página do Instagram e der uma marcha ré do primeiro post que eu fiz, vai ver um monte de coisa legal. Passa por todos os parceiros, muitas informações, sabe? Eu fiz vários teaserzinhos, eu voltei a editar vídeo. Então, assim, foi legal também, foi um processinho. Agora estava na hora de fazer uma live, né? Acho que daqui uns 10 dias eu vou fazer uma live. Olha só. Então, pessoal, quem está nos ouvindo, fiquem ligados, que daqui a pouco teremos live do Morris, que seria como um lançamento, Morris? Talvez? Sim, sim. Um proto-lançamento? Proto-lançamento. Eu gosto de você porque você sabe falar muito bem. É um proto-lançamento. Ah, eu acho que assim, eu já estou começando um novo disco. Olha só, e como é que está sendo isso? Agora com essas composições que você comentou da quarentena? Não, são composições que eu já venho fazendo nos últimos 10 anos, que são baseadas num contista mineiro, um grande escritor mineiro chamado Murilo Rubião. Eu estou fazendo uma canção inspirada, ele escreveu 33 contos. E o meu projeto é compor canções inspiradas para cada um dos contos. Eu já tenho umas 20 canções. Uma parceria com o Maurício Pereira, que é em cima de algum conto dele, não é? Exatamente. Que é um conto chamado O Ex-Mágico da Taberna Minhota. O Ex-Mágico da Taberna Minhota, que é um conto sensacional. Tudo eram rosas, rosas nos cabelos. E o Maurício gravou. Na verdade, você sabe que a minha volta real tem a ver com essa gravação. Quando o Maurício me disse que me pediu para gravar, perguntou se tudo bem para mim, eu falei, claro que tudo bem, não estou fazendo nada com nada mesmo. Quando eu ouvi pronto, e quando eu vi que ele abriu o disco, e muitas pessoas me procuraram para dizer que a música tinha ficado linda, que bonita. É uma música maravilhosa essa. É, eles fizeram um arranjo espetacular. O Maurício é um cantor da pesada. Então, assim... Na verdade, o sêmen e o óvulo desse trabalho é essa gravação do Maurício. Caramba. Você bem lembrado, foi essa gravação que me deu um estalo assim, foi a chama piloto, né, como chama aquele, a faisquinha do fogão, foi isso aí. Olha só, então quem está nos ouvindo, a gente está falando da música A Mais, Rubião Blues, que é a primeira faixa do disco Outono no Sudeste, que foi o último lançamento do Maurício Pereira, em parceria com o Morris. E Morris, você, uma coisa que eu já tinha pensado antes, fazendo, né, pesquisando Morris, e agora com o que você tem falado, você tem uma relação muito forte com a literatura, né, como estopim de composição. E é muito interessante isso, e você sempre teve isso, foi uma coisa que sempre te cutucou, te influenciou a leitura enfim, a literatura em geral? Olha, a literatura junto com a música foram as primeiras expressões assim, artísticas que me chamaram a atenção. Eu tive uma hepatite muito forte aos 14 anos e eu devorei todos os livros que tinham na casa da minha mãe, que eram livros de qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E desde então eu sempre li muito. Inclusive tinha uma época antes de ser músico que eu conseguia ouvir música e ler ao mesmo tempo. Hoje eu sou incapaz de fazer isso. Eu não consigo dividir minha atenção. Assim, eu acho que a coisa da literatura com a música... Eu sou muito inspirado pela literatura, assim, no sentido de que, assim, eu fui fazer um trabalho que era uma novela do Dostoiévski em 2002, lá em Minas Gerais, chamado Noites Brancas, e eu li O Crime e Castigo, por exemplo. O Crime e Castigo foi um estopim de muitas coisas para mim, inclusive de composições. Só que assim, não eram composições exatamente inspiradas naquilo. Aquilo me acendeu, sabe? Eu gosto muito de ler e gosto muito de romance. Eu sou um apaixonado por romances. Eu amo Machado de Assis. Bom, parece até uma redundância, o Guimarães Rosa, o Dostoiévski, o Tolstói, a literatura russa inteira. Eu amo a literatura russa. Amo. Até hoje eles estão escrevendo muito bem, cara. Muita coisa boa vem de lá. Então, assim, eu não tenho exatamente uma ligação associada. Essa coisa do Murilo Rubião foi uma aventura que eu me meti. E que ela me deu muita ansiedade também, porque eu não consegui resolver rápido. Então é um negócio que está acontecendo há 10 anos. Aí depois que eu gravei esse disco, no meio do, assim, nesse processo da quarentena, eu comecei a pensar, olha, eu não vou ser ingênuo e achar que esse disco vai estourar, o mundo vai ouvir, eu não vou ter tempo nem de fazer a barba, porque eu vou fazer turnês internacionais, sabe? Eu percebi que eu tinha que para eu não cair nessa forma, né? Que foi o que me atrapalhou no primeiro disco, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que fazer. E aí eu retomei essas canções. E isso tem mais ou menos um mês e pouco. Eu retomei as 15 canções que já estão prontas, estudei elas, né, para cantar e tocá-las muito bem, para pensar no que fazer. Até me deu vontade de, eventualmente, até fazer uma gravação meio ao vivo mesmo, tocando só violão e voz. E continuar compondo, chegar nos 30, fazer os 3 cadernos de 11 canções cada uma. Então, na verdade, a minha relação com a literatura é de ler. Eu sou um leitor. Eu gosto de ler. Eu gosto muito de arte. Eu gosto muito de consumir arte. É um negócio que me dá muito prazer, bicho. Eu tenho muito prazer em assistir. Agora eu tô numa onda agora, assim, de assistir filme japonês dos anos 50 e 60. E muito prazer. Cada filme que eu assisto, filmes tchecos dos anos 60. Me dá muito, me preenche, sabe, me preenche muito, assim, eu durmo mais fácil. Caramba. Outro dia um amigo meu tirou um sarro de mim e falou assim, porra, Morris, você com quase 60 anos, ainda se emocionando com a arte, hein, quem diria? Claro que foi uma ironia, porque é um cara que se emociona muito. Sim. Com a arte também. É, mas isso é uma coisa que eu vejo muito, eu não sei, é um certo padrão, assim, em quem trabalha com canção, é uma curiosidade onívora, sabe? E essa coisa de poros abertos, e então é isso, ler um livro e isso já vira um trabalho, ou ver um filme, isso também já acende uma ideia, isso é muito, eu acho isso muito interessante. Mas aí falando nesses encontros de linguagens, encontros de artes, eu queria conversar um pouco com você, Morris, sobre esse seu... muitos trabalhos com o teatro, né? Com música no teatro. E que eu acho que é talvez uma das coisas, um dos tópicos que eu estava mais animado em conversar hoje com você. E eu queria começar te perguntando, para você falar para ouvintes que entendem ou não de música, entendem ou não de teatro, como é fazer a direção musical de um espetáculo, como é criar música para uma peça teatral? O teatro tem uma coisa muito curiosa. O teatro, ele me parece uma arte que ela existe para colocar todo mundo junto no rolê. Né? O cara que escreve, o cara que faz música, o cara que interpreta, o cara que trabalha com moda, com roupa, com indumentária, o arquiteto que faz o cenário. Eu tenho um pouco essa sensação que é um lugar onde todas essas artes, elas vão se encontrar e elas vão ser regidas por alguém, né? Então, a minha experiência musical, ela nasce com o teatro e ela se desenvolve no teatro. Porque antes de tocar um instrumento, eu fiz uma operação de som. Né? E aí o teatro foi o lugar onde as portas sempre estiveram abertas, onde eu tive trabalho, onde tinha cachê. E para mim foi muito legal, porque eu fiz muitas coisas com teatro. Compor para a cena, a primeira coisa que você tem que saber, assim, você está compondo para a cena, você não está compondo para você. que talvez essa seja uma diferença muito importante em relação a fazer uma canção autoral, a um trabalho autoral, não precisa ser de canção, qualquer trabalho autoral com música, sabe? Não adianta eu querer resolver o meu desejo, eu quero compor, vou dar um exemplo muito bobo, tá? Eu quero compor um shot em japonês, mas esse espetáculo está pedindo uma bossa nova em alemão. Então eu vou compor uma bossa nova em alemão, porque o que pede é o espetáculo. Óbvio que tem a minha assinatura, tem a minha sensibilidade, mas o que chama é o espetáculo. É dali que tem que vir. Sabe? Isso pensando um pouco em composição. Então, e aí o que acontece? O teatro também é um lugar o teatro que me interessa é um teatro de invenção. É um teatro onde eu possa sempre estar transgredindo as minhas tendências e aumentando. Então a gente começa a trabalhar com falas. Eu já tive experiências muito malucas no teatro. Na verdade, assim, uma das grandes diretoras com a qual eu sempre trabalho, que é a Yara de Novaes, ela me conheceu porque eu fui fazer uma trilha de um curta-metragem para um amigo meu. E aí eu virei para ele e falei assim: sabe o que eu queria fazer? Tem um cara que bate numa xicrinha o tempo todo. Era uma coisa de um curta-metragem que o cara batia numa xicrinha. Eu quero pegar esse cara batendo nessa xicrinha. Olha, eu nem sabia mexer em estúdio. Eu sabia que existia, mas eu tive que fazer isso na casa de um outro músico, porque eu não mexia com isso ainda. Isso no final dos anos 90. Eu peguei aquelas xícaras e aquela caixa de fósforo que o cara batia e eu fiz a trilha inteira fazendo swings e recortando com aquilo. Então essa e tocando alguns acordes esquisitos no violão. Essa atriz falou que adorou a trilha e me chamou para trabalhar com ela. E ali a porta se escancarou. Já estava fazendo uns trabalhos aqui em São Paulo. Por que eu digo isso? Porque eu fui experimentando muitas coisas. E aí eu fui chegando a limites muito interessantes, que foi limites de direção musical. Assim, direção musical mesmo, assim, do tipo atores que cantem, que tocam, que toquem, né? Tipo o trabalho que eu trabalhei com a Jéssica aí do Condor, a nossa líder. Sim. Mor. Como é que, pegando de exemplo o Cabras, como é que foi esse processo então, especificamente? O Cabras foi um processo curioso, porque eu não entrei no Cabras no começo, como eu acho também que a Jéssica não entrou no começo. Eu entrei no Cabras na metade, porque o cara que estava fazendo a direção musical saiu, que eu acho que era agora o nome dele tá me ocorrendo aqui, e aí a Maria Thaís, que é minha amiga há muito tempo, a Maria Thaís é minha amiga antes de eu tocar violão, antes de eu trabalhar com teatro, e eu sempre admirei muito, ela é uma mestra, aprendo muito com ela. Num dado momento ela se comunicou comigo e falou: Morris, a situação é essa, topa? Eu falei: topo. Eles já estavam fazendo um treinamento de rabeca, eu cheguei ali naquele momento para costurar um monte de coisa que eles já tinham na mão. E trazer algumas outras coisas. Na verdade, tem o primeiro prólogo ali, que foi uma coisa que eu criei especialmente para o projeto, que me deu muito trabalho, foi uma coisa bem complexa. A Thaís também acabou me ajudando muito, né? Porque essa coisa do treinamento vocal, são coisas específicas, né? E ali naquele momento a gente não tinha. A gente tinha que fazer, nós tínhamos que fazer tudo. Então, por exemplo, ali tinha uma questão de direção musical, de volumes, não toca assim, é pouco, toca mais, entra aqui precisa entrar alguma coisa, aqui precisa sair, esse canto precisa desalongar, aqui vocês precisam cantar mais, os homens têm que abaixar mais o volume, as mulheres têm que cantar mais, têm que sapatear mais. Eles já vieram com muito material. E a Thaís, ela é uma... Ela é muito sábia, né? Assim, muito conhecedora de música, de coreografia, né? De ritmos, então, de dança... Então também ela me ajudava muito nesse sentido. E vários outros trabalhos de direção. Os trabalhos da Barracão Cultural, que é a companhia que eu tenho junto com a Elô, a gente, esses espetáculos de rua, por exemplo, a gente foi se aprimorando cada vez mais na rua. Hoje nós temos um equipamento sem fio que o Caco ia adorar, vocês iam adorar, inclusive. Né? Que foi a solução que a gente achou para fazer os espetáculos na rua. Né? A mesa sem fio... e os microfones, e o treinamento vocal. Hoje a companhia está cantando muito melhor. A gente, os espetáculos de rua, eles começa com música no zero e termina com música no final, não para. E são todos os atores, todo mundo vira músico de cena, todo mundo vira cantor. Aí é uma direção mesmo, assim digamos que assim, 40% do tempo dos atores são comigo. O tempo é comigo, o tempo é comigo, né? Uhum. É bem, bem interessante isso que você fala, porque desde daquele primeiro momento que você falou que não é a música que você quer compor, e sim a música que a cena pede, até isso, esse relato do Cabra, de você entrar num processo já andado, né? É uma atuação da música no teatro, né, que requer muita sensibilidade, né, e muita escuta, muita atenção. Você tem que ser do teatro. Pode parecer até um pouco leviano o que eu vou falar, assim, mas, por exemplo, o Egberto Ismonte, ele faz as músicas para uma peça de uns desconhecidos meus. Não rolou, cara. É mesmo? Não rolou. A música é linda, maravilhosa, mas ela não encaixava naquela cena. Sabe? Posso dar um exemplo completamente bobo, assim. Você vai beijar uma mulher e eu vou fazer uma música que... Claro, eu posso fazer qualquer coisa, né? A gente sabe que tem vários... esse colchão, né? Esse cenário musical que eu vou fazer pode ser qualquer um. Só que tem que ter a ver com o espetáculo, entendeu? Tem que ter a ver com a linguagem, tem que ter a ver com a pesquisa. E para isso você tem que estar na sala de ensaio. O músico, ele tem um pouco de problema com isso, de despender esse tempo, sabe? E eu, na verdade, gosto de estar na sala de ensaio. Eu estou morrendo de saudade de um processo. De ir aos ensaios, sabe? Uma vez por semana, duas vezes por semana, ir para os ensaios, ensaiar, assistir os espetáculos. Eu gosto, com essa coisa de gravar, foi muito legal, porque desde... Bom, nos últimos 20 anos a gente consegue gravar o espetáculo, então muitas coisas eu consegui assistir muitas vezes, sabe? O último espetáculo que eu fiz aqui, o Neblina, que estreou no CCBB de BH agora no início de janeiro, meu, era um espetáculo que, assim, eu nem sei como saiu aquela trilha, bicho. Eu não sei, cara. Eu ia lá na sala de ensaio, eu levei um monte de coisa, abri a lógica, abri a Quilebe, abri a não sei o quê, um monte de coisa. Levei um monte de coisa minha, levei um teclado. Cara, eu fui em poucos ensaios, cara. Eu fui em 2, 3 ensaios, fui colocando umas coisas. Meu, eu não sei o que que é. Sabe o que você... Eu entendi o que tinha que fazer. Foi muito fácil terminar a trilha. Eu cheguei em Belo Horizonte com... Tava pra fazer 3 trilhas. Aí a gente passou lá 2 tardes, a trilha ficou... E eu fiquei muito impressionado, porque ela ficou realmente uma trilha que me surpreendeu. Caramba. Por exemplo. De tanta imersão, né? A coisa se... Exatamente. Se estruturou rapidamente. E é um espetáculo que fala de morte, então a gente acabou lendo muito o livro tibetano de Viver e Morrer, umas coisas que eu nunca tinha entrado nisso, e de repente eu estava lá meditando antes do ensaio, lendo trechos do livro. Nossa, realmente uma experiência de imersão. Que bacana. E me diz uma coisa, Morris, nesse tempo, assim, pegando um recorte do lançamento do seu primeiro disco, né, de 2009, o Dr. Morris e os Vivos, e o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, você tem 11 anos, né, em que você ficou principalmente trabalhando com trilha sonora. E aí, pegando esse relato que você fez agora da sensibilidade, de composição de música no teatro, como é que foi essa volta para a música autoral? Como é que foi o processo, por exemplo, de arranjo? Você sente que teve um dedo, sabe, de toda essa experiência e todo esse trabalho com música no teatro? Teve alguma troca, algo que veio para o seu trabalho de composição autoral? Essa pergunta que você fez foi ótima, porque esse foi um dos assuntos que eu tive com o Rômulo. O Rômulo é um diretor muito interessante, assim, de disco, assim. Ele me lembra um pouco o diretor de teatro, em alguns sentidos, porque ele é bastante conhecedor de todas as etapas de disco, né? Isso mesmo, composição, canto, instrumento, divulgação, figurino, visual, tudo. Ele é um cara que domina bastante. Ele próprio é um grande compositor, um grande artista. Sim, sim. Então, uma das coisas que a gente sempre brincava era, pô, tá, como é que a gente ia trazer esse teatro? Como é que ia ser essa modulação? A gente conversou bastante sobre isso. Para além das piadas da galera, a gente conversou bastante sobre isso. E acho que foi uma troca ótima. Eu acho que o teatro está ali de alguma maneira, sabe? Talvez na minha forma de cantar, em alguns momentos eu ultrapassava, sabe? Em alguns momentos a música não chegava, aí eu trazia alguma coisa do teatro no meu canto e aí ela fechava. Então eu acho que essa troca ela aconteceu com totalmente, mas não era um trabalho de teatro. Assim, isso desde o princípio, isso estava muito claro para mim. Assim, eu estou fazendo esse disco, inclusive, para desmistificar essa separação. Sabe? Eu posso continuar sendo um músico, trilheiro, diretor musical de espetáculos teatrais e posso ter a minha carreira de cantautor, para usar um nome assim que os mineiros gostam, os argentinos também gostam, né, de falar cantautor, os uruguaios, de cantor, compositor, tocador de violão. E acho que foi, sei lá, eu estou me sentindo super feliz nesse sentido, porque eu acho que as portas elas estão abertas, né? Tudo bem que não tem muita coisa acontecendo, mas as portas estão... Eu tenho essas duas portas abertas nessa altura do campeonato, que é muito legal. E que as coisas fiquem se contaminando saudavelmente, né? Não vou falar em contaminação nesse momento de pandemia. É um termo complicado. Mas é uma coisa curiosa, porque a gente olhou bastante esse negócio. Aí era muito curioso, porque assim, aí, por exemplo, tem a música Algum Lugar... Lugar nenhum, qualquer lugar, lugar comum. Tô com a voz meio fraquinha hoje, pessoal. Aí o Rômulo queria que eu cantasse isso com energia. E que falasse, não, Borges, vai uma coisa mais teatral, maior. Algum lugar, lugar. E aí o que acontecia? Aí eu virava e falava assim, eu virei para ele e falei assim. Aí uma hora ele falou assim, nossa, Borges, é verdade, é para cantar completamente... É pequeno, né? É liso, né? É uma coisa meio. É tipo um horizonte meio sem relevo, né? Eu falei, pois é, você estava mandando eu fazer o contrário. Aí ele brincava, mas o diretor também está para isso. O diretor está para a gente, para estimular a gente a experimentar alguma coisa diferente. Eu falei, óbvio. É, um provocador, né? Tem que ser. Provocador, claro. Qual que é essa faixa que você cantou, Morris, para a gente escutar ela? Essa é O Meu Lugar, Nenhum Lugar, se eu não me engano, é a oitava. Oitava faixa, vamos lá então de O Meu Lugar, Nenhum Lugar. Algum lugar, lugar nenhum, qualquer lugar, lugar comum. O meu lugar fugiu de mim, lugar algum. Qualquer lugar, lugar comum. O meu lugar fugiu de mim, lugar algum. O meu lugar, qual será? Qual seria cantando? Deixa, deixa, deixa eu chegar no teu canto. Deixa, deixa, deixa. Deixa o chão encantar o teu corpo. Deixa, deixa o corpo voar na canção. Algum lugar, lugar nenhum, qualquer lugar, lugar comum. Deixa, deixa eu chegar no teu canto. Deixa, deixa, deixa eu cantar no teu chão. Deixa, deixa o chão encantar o teu corpo. Deixa, deixa o corpo voar na canção. Thank you. rocha, deixa o chão encantar. O teu corpo, deixa, deixa o corpo voar na canção. Foi o Meu Lugar, Nenhum Lugar, do disco Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, lançado pelo Morris, que está aqui conversando com a gente nesse sábado. E Morris, eu queria conversar agora um pouco mais sobre, o primeiro álbum, né, que é de 2009, e agora todo esse tempo que passou para você lançar o Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. E queria te perguntar sobre as diferenças dos processos de estúdio e de concepção de cada álbum, do que mudou para você. Então, você sabe que eu gosto muito do primeiro disco, apesar de achar ele, digamos... Esse segundo disco, tudo que está lá, eu escolhi, eu endosso, eu tenho certeza. No primeiro disco, eu não tenho isso. Eu já fiz esse primeiro disco sem ter essa certeza toda, sabe? Eu acho que o disco está muito bonito. Ele é um disco que outro dia a gente estava ouvindo aqui pelo Spotify. Tinha uns amigos aqui, a gente estava fazendo pandemia, aquela fogueira, ficar cada um de um lado. Aí colocaram as músicas que já tinham saído. E aí, de repente, pulou para o primeiro disco. E eu fiquei bem impressionado, ele estava bem gravado, tem um muito bem gravado, aliás, bem mixado. Agora, foi tudo muito diferente, porque o primeiro disco era um disco que... Era um show que eu já fazia... Eu fiz esse show do primeiro disco durante uns 2 anos antes de gravar. Foi inverso. Uau. Então a gente chegou com esses arranjos prontos, apesar de ter feito também bastante show depois, eu cheguei com esse disco pronto, né? Eu cheguei com a banda, o disco estava praticamente pronto. Claro que a gente mexeu aqui e ali, tiveram coisas, mas a princípio a gente já fazia esse disco em show, né? Nossa, ele foi então todo experimentado em show. Foi outro processo, né? Foi outro processo. E acho que assim, eu gravei no meu estúdio, né? Mixei com o Mosca, foda, sensacional, grande baterista e grande técnico, né, de mixagem, de master. E aí esse outro não teve nada disso. Essas músicas, elas nasceram para esse disco. Elas nunca tinham sido executadas nem cantadas. Então essa é uma diferença muito básica. E acho que tem uma diferença também de turma, né? Essa turma desse disco é a turma do primeiro disco. Acho que a turma do primeiro disco são outras pessoas ótimas, incríveis, mas com outras experiências, com outros lugares, né? Essa galera, por exemplo, de agora, foi muito rápida, inclusive, né? E também tem uma diferença que o pessoal do segundo disco, aqui do Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, todos são compositores. Então existe uma compreensão também do que está sendo dito, isso do que está sendo... Isso é interessante, né? Isso é uma coisa... Isso é uma mudança muito importante em relação aos discos de antigamente, né? Muito importante. Isso era raro acontecer, né? No sentido da indústria. Claro que o Milton Nascimento no Clube da Esquina era aquela explosão, mas em geral não era assim. Pessoas eram músicos que trabalhavam para os artistas, né? Principais. Aqui é uma coisa que é um pouco essa onda também, né? É uma onda do século XXI mesmo, né? Nós, músicos, a gente tem as ferramentas de estúdio, porque a gente não tem mais a grande indústria para ajudar a gente. Sim. E a gente se ajuda, também, entendeu? Né? E nem para atrapalhar, sei lá. Então, por exemplo, o Max grava um violão no meu disco, Aí quando você fizer o teu disco, eu te empresto o estúdio para você fazer as vozes. A gente vai fazendo um tipo de um escambo, né? Um escambo artístico, né? Nesse sentido, não só no sentido de você ir compartilhando as ferramentas. Acho que essa diferença é principal, básica entre os dois discos. Sim, e é curioso, né? Porque não só são todos compositores, mas com trabalhos muito ativos, né? E lançando discos muito. Também. E fazendo, bom, shows não agora, né? Mas com e outros projetos também, né? Com outros compositores. O Passaporto, que a gente comentou, né? Que é meio super banda também, né? E todos compõem muito bem e tudo faz sentido e é diferente dos outros projetos. E é bem curioso isso, né? Completamente. Não, a gente tem uma a gente tem a gente tem músicos muito bons, né? Tem cantores muito bons, tem compositores, compositoras, músicos, músicas. Tem gente, cara, tá rolando. Assim, o que mudou muito é essa difusão, né? A difusão, ela é muito diferente hoje, né? Ela é tudo muito... Por um lado, a gente tem a internet pra gente poder fazer o nosso caminho, mas, por outro lado, a gente não tem essa centralidade da indústria, que a indústria dava pro artista, né? Sim. Mas saiba também que naquela época ficava um monte de gente boa de fora também, óbvio. Com certeza. Talvez essa parte dessa independência seja muito boa, né? Que as pessoas cada vez mais têm a facilidade de se lançar e se veicular, né? Acho que é um pouco o que você estava falando da sua volta para as redes, né? Esse esforço que você fez para... Mas que teve retorno, né? Ainda bem e... Acho que sim, acho que está tendo. Você tem que batalhar, mas também você tem que entender qual é a tua cena. Qual é a tua cena? Eu não sou um pagodeiro no sentido... Eu não sou, por exemplo, um cantor de funk. E mesmo, sabe? Então, a minha cena não é a cena de quem ouve funk. A minha cena é essa. Sim. Eu faço canção autoral aqui em São Paulo, dessa chamada MPB inteligentinha. Sim. Muitas coisas me inspiram, de diversos lugares diferentes e até absurdos e disparatados. Mas a minha música que eu faço é essa, eu tenho que achar a minha cena. E eu acho a minha cena com as pessoas que fazem uma música que tem a ver com o que eu faço, de um formato parecido, que tem uma investigação poética, uma investigação sonora, que de alguma maneira a gente se encontra, né? A gente encontra um ouvinte comum. Como falou o Arthur de Faria, você, Morris, é um cara do encontro. Olha, eu tento, Sim. né? E aproveitando esse gancho, Morris, que a gente está, né, comentando da indústria, e eu acho, sempre fico pensando, né, na mudança que teve da ideia de álbum para o artista, né, e para o músico, porque antes o álbum ele tinha um contexto diferente, né? Claro que tinha coisa de você sintetizar um período, mas ele também tinha uma ideia de um algo que gerasse renda, né? A venda de disco gerava renda e também às vezes era como você colocava a sua cara no mundo, né? E era talvez era a sua porta de entrada ou talvez a não sei, um acordo com uma gravadora, né? Era o disco ele tinha outros papéis e que eu acho que foram mudando, né? O papel do disco na vida do músico. E aí queria te perguntar sobre isso, como você vê o lançar um disco hoje em dia, né? Eu não sei, responder isso. Não sei, eu realmente não sei, porque assim, eu gosto de ter feito um disco, sabe? As coisas estão super comunicadas ali, tem uma identidade estética, tem uma identidade de significados, de temas, né? Temas diferentes, mas que todos eles se encontram, que eles têm a ver com os processos que eu vivi nesses últimos tempos, tem a ver com o processo que a gente sabe que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo, tem a ver com as questões das... O disco, as músicas estão divididas em quatro núcleos: identidade, morte, mitologia e pessoas. Cada uma delas se encaixa em algum desses quatro digamos, núcleos. Mas também você pode intercambiar, você pode fazer o jogo como você quiser. Então, assim, para mim, a questão do disco ela é muito importante nesse sentido. Gerar renda, esquece, no meu caso. Eu vou gerar renda fazendo show, ou, se eu tiver muita sorte, alguma novela tocar alguma música minha. Sim. Eu acho que talvez, sei, também é um movimento que você tem que fazer e que, sei lá, seria até um pouco imponderável, assim, é um movimento do imponderável, seria até uma coisa surpreendente se acontecesse. Agora, eu gosto, assim, a indústria é foda, porque a indústria desinventou o disco, né? Sim. A gente começou com single, que os discos eles tinham dois lados, aí virou uma coisa super legal, virou um produto, uma obra mesmo, né? Uma obra rica. E aí agora parece que foi voltando para trás, para os singles. Mas, eu não sei, eu gosto de fazer disco, assim, eu tenho essa... Por enquanto eu estou pensando desse jeito, pode ser que uma hora eu mude também. Mas eu acho que isso é interessante, porque independente disso de ter uma mudança do sentido do disco e talvez esse trabalho da indústria de ir reduzindo a singles, mesmo assim as pessoas não param de produzir discos, as pessoas não param de pensar discos, né? Eu acho que tem esse lado muito interessante, ele é um momento de concepção importante, talvez, na carreira dos músicos, né? De você pensar álbum, né? Não só como um registro, mas como uma síntese de várias ideias, né? Uma obra isso. Completa. Eu também acho. Nesse sentido, tem a ver com teatro mesmo, porque você vai ter a coisa da capa, sabe? Tem uma coisa da identidade visual, sabe? Tem uma coisa da identidade sonora, da identidade poética, né? Ou das identidades, né? Vamos dizer assim, talvez um pouco mais interessante. Eu gosto muito, assim. Sim. E acho que, por exemplo, Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, o nome, por exemplo, ele foi a última coisa que apareceu, né? Esse disco foi se criando desse jeito. Eu achei muito, muito bom esse processo. Foi igual uma massa de pão, assim, sabe? Ela foi crescendo e foi adquirindo um formato, enfiaram no forno, saiu um pão. Aí tá aí pra quem quiser comer. Que massa! Vamos aproveitar, então, que você falou o nome do disco e vamos escutar a música Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, do disco Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Absurdo, aborto, mito concreto, para nosso amor absurdo. Mato, metrópole, tiro, um berro da pedra, mulher, cavalo, cobra, homem, mulher, cavalo, cobra, homem, mulher, cavalo, cobra, homem, mulher, cavalo, cobra. Nosso amor absurdo, nosso amor absurdo, nosso amor absurdo. Acabamos de ouvir Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, a faixa que dá nome ao disco lançado esse ano, 2020, por Morris. E Morris, agora voltamos para nos despedir. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade, ter topado fazer isso com a gente. E enfim, eu fico muito feliz em poder conversar com você e saber dos seus processos. Eu que agradeço, eu sou muito fã do projeto do Condomínio Cultural, amigo da galera, ensaiei várias coisas aí já, tô achando que uma hora a gente tem que começar a fazer uns shows aí, né, o Max? Com certeza, gente. Eu sei que tem algumas coisas, né, algumas coisas que rolavam domingo de manhã, mas podia ver isso aí, né, tem esquema, né, o Caco, né, conhece tanto de áudio, você também. Nossa, a gente tem que fazer, temos que fazer lives aqui, fazer uma live do Morris aqui no quintal, no Jardim das Delícias, que tá passando por várias transformações, né, e vai ficar com uma cara bem bacana. Eu vi, eu estive aí outro dia, eu vi toda a loucura aí, muito massa. Mas então, Morris, muito obrigado mesmo pela sua presença, e... Eu que agradeço. Diz pro pessoal aí onde que as pessoas te encontram nas redes, como que elas podem falar com você, saber do que está por vir, escutar o disco, diz aí. Então, eu tenho o meu site, que é www.morris.com.br, certo? Esse é o meu site, lá você consegue baixar o disco, você consegue ser acessado para o Instagram, para onde você quiser. E tem o meu Insta, que é Morris, M-O-R-R-I-S, .p, _ oficial. Morris, .p, de pato, _ oficial. Ou no meu site, www.morris.com.br, que aí você consegue chegar no meu Insta, você consegue baixar o disco, consegue chegar no Spotify, aonde precisar chegar. Muito bom, então pessoal, fiquem todos bem-vindos, ligados nas redes e nas comunicações do Morris, que tem coisa boa por vir. E eu acabei de me ligar, Morris, que eu esqueci uma pergunta final, que é para você falar pra gente um álbum de cabeceira. Um álbum de cabeceira? O álbum branco do João Gilberto, de 1973. Muito bom, álbum branco, João Gilberto, é o álbum de cabeceira de Morris. Então, aproveitando para agradecer mais uma vez, Morris, pela presença e me despedir de todos vocês que estão ouvindo esse Feito Música, vamos escutar a música Longe da Árvore, que é uma parceria de Morris com Juliana Perdigão e é a segunda faixa do disco Homem, Mulher, Cavalo, Cobra. Muito obrigado e boa noite.